Game Track Podcast. Seu videogame, estamos começando mais uma edição do Game Track, a outra partida da semifinal aqui do Blog Versus Season 2. Estou aqui com Snake. Fala galera, estamos aí de volta com Excel. Olha só, a gente voltando para mais um episódio inédito. Dessa vez temos dois vencedores da primeira fase. Primeiramente, que Bonatti do Drinking Play. Opa, posso falar que eu tô de volta também, que legal. E também com cabeça do Projeto X. Como eu disse, a parada é ganhar do Phoenix Down e vencer o campeonato, cara. Esse é o segredo. É o segredo, tá aí, cara. O Johnny fez o mesmo, né? Foi, então. Tô seguindo os passos do mestre Johnny. Sim. Olha aí. Vamos aqui a mais uma edição, dessa vez aqui. Deixa eu só fazer uma pergunta meio que aleatória. E aí, qual a equipe de vocês é no Steam? O Grande Vermelho. Grande Vermelho, grande, né, cara? Grande Vermelho, a Mãe Rússia. Voltando, mostrando aí a potência. Mãe Rússia, cara. O time vermelho é o time do orgulho ferido, né, cara? Perdeu o primeiro, mas ganhou quase todos depois, né? Exatamente. Cara, eu vi esse lance de times do Steam ontem. Eu não tava muito ligado nessa última promoção. E eu não sei de que time eu sou, nem sei como é ver só, isso. Só clicar depois. Tem que ir lá e clicar, jogar, sei lá, começar. Puta, aí não vai jogar. Não fiz nada. Time. Não fiz nada, eu não sou nenhum time. Eu só assisto. Vou ter que entrar no Steam pra ver isso. Vai travar minha conexão inteira, mas eu preciso fazer isso. Eu não vou fazer isso agora que vai foder o programa. Minha conexão é uma beleza aqui. Eu vou fazer isso agora. Eu tô cagando porque eu não tô nem participando desse negócio. Eu caguei, eu vou fazer isso agora. Eu preciso saber de que time que eu sou. O cara tá desesperado, né? Preciso saber minha pátria. Tem que saber. É que na verdade são só cores, como se fosse um grande tabuleiro. É a mãe russa. Você escolhe que estraga a minha vida. Não, ele é aleatório. Ai, fudeu. Falar em mãe Rússia. Falar em mãe Rússia. Rússia jogou em casa hoje. Sim. Jogou em casa. Joguei em casa. Curitiba, velho. É, a Rússia é brasileira. Pô, foi lá que o maluco pagou R$180 pelo ingresso e viu meio jogo. Não, eu vi isso, cara. Pô, absurdo. Caraca, que mancada, velho. Snake, Curitiba não é a mãe Rússia. Curitiba é a Moscou brasileira. Paraná é a Rússia brasileira. Por aí. Nossa, é verdade, é verdade, é verdade. Então vamos aqui para o nosso Power Ímpar para decidir quem começa. Então, Bonatti e cabeça, mandem para mim no Skype números de 0 a 9 e escolha um Power Ímpar. Cara, Power Ímpar no Skype é uma parada que eu sou feliz de viver esse momento. Eu só quero passar pra jogar de novo, entendeu? Esse é o grande segredo, né? Essa é a motivação de estar aqui, é jogar mais uma vez o Paro Ímpar no Skype. Com certeza. Pode escolher, Bonatti, Paro Ímpar. Ah, verdade, eu mandei um negócio. Pode ser para aí. Olha só. Eu mandei antes de escolher, cara, que gênio. Sim. Por isso mesmo, não tem problema que você mandou pra mim só. Bom. Ah, sim. O Bonatti escolheu 3, Cabeça escolheu 5, então o Bonatti escolhe quem começa. Cara, sim. É ele que vai começar, claro. Nunca. Eu tenho que ver o nível pra ver o quanto eu vou me dedicar ou não, né? Então, ai, Cabeça. Droga. Então, Cabeça, traga a sua primeira música aqui, por gentileza. Ai, ai. Vamos lá. Vou tentar repetir mais ou menos a mesma estrutura da última vez. Vou começar novamente com Mega Man X. Só que dessa vez a música do estágio do Armadillo, na verdade, do álbum We Are Rockmen. O cara tá literalmente utilizando o velho ditado, um time que tá se ganhando não se mexe, né? Não, mas eu vou confessar, já dar a dica aí, que essa é a única que repete o jogo, eu acho. Peraí. É a única que repete o jogo. Então não tem mais Pokémon aqui, então. Olha não, aí. Não. Falaram que eu apelei. Me senti. Eu me senti acho que não apelou, eu acho que foi extremamente justo e que tinha que continuar assim. Enfim. Não, mas quis dar uma variada. Agora, e a sua música, Bonatti? Eu escolhi a música Cassino Calaveira do jogo Grim Fandango pra começar um pouco animado aí. Olha aí. Puxou o saco do Excel com o Pokémon, puxou o saco com o Grim Fandango comigo ali. É o jogo incrível, cara. Puxou em 3, né? É. Olha aí, que gancho. Então, Snake, traga o nosso tema. Ai, já, Deus. Gente. Ai, então Jesus. Vamos lá. A nossa música da noite é... Qual é a sua música para investimentos de longo prazo? Aqui, no Pequenas Empresas, Grandes Negócios. Bom. Caralho, velho. Puta. O brainstorm de vocês tinha que ser filmado um dia. Vocês já fizeram uma simulação naquele outro programa, mas tinha que ser filmado isso. Tinha. Vocês andam com um caderninho, aí tipo, tá passando grandes empresas, pequenas empresas, grandes negócios, cara, você fala, qualquer boa pergunta. No, qualquer dia num live, no finalzinho do live, a gente faz um brainstorm pra perguntas. É. Não, e também, tipo, lembra que a, tipo, eu que até publiquei hoje no Facebook, eu tô começando o Seinfeld, né? É uma coisa, pô, meio que... Pô, Seinfeld é da hora, é muito bom. É muito bom. Muito bom, muito bom. É uma coisa assim, meio de cotidiano, então você vai meio que experienciando e você traz isso pro podcast, igual eu trazer pra série, tá ligado? Então é mais ou menos. Às vezes, durante a gravação do round, a gente adiciona perguntas. É verdade. A gente tá nada, né? O ruim é que é tipo, você... Nossa, que pergunta massa, que pergunta massa. Aí tá no meio da gravação e você não pode falar nada, você tem que ficar quieto. Aí, do nada, tem uma risada. Ou seja, vocês improvisam tanto quanto a gente no programa. Claro. É, mas, tipo, e a gente fica andando no chat esperando pro outro responder. Por exemplo, os Abus, que eu mandei pra ele e ele até agora não viu. Eu vi agora, mas foi tarde demais. Ah, tá. Não, só pra saber. Enfim, aí fica pra próxima. Claro. Ele mandou, acabou de mandar uma pergunta aqui. Mas enfim, cabeça... Caralho. Agora é contigo. Só relembrando, então, investimento a longo prazo. Essa é a parada. Exatamente. É aí que eu tenho que focar. Então vamos lá. Você vai ter um minuto a partir de agora. Valendo! Bom, é claro, é óbvio que Mega Man sempre falou de investimento a longo prazo. Por quê? Vejam só, meus amigos. Mega Man, você tem que saber racionar os seus poderes. Você nunca sabe o futuro. Então você tem que usar os seus poderes com a certa cautela. Você não sabe, acabou o poder de fogo, chegou o chefão, mas agora é fogo, fodeu, você morreu. Entendeu? Se você não souber investir e guardar os seus investimentos de maneira correta, você morre no final. Além disso, Mega Man é uma aula sobre investimento a longo prazo. Dr. Willy, Mega Man 1, estava lá. Fez seus planos, trouxe seus robôs, Cutman, não sei o que, Bomberman, até chegar o quê? Pra fuder o mundo em Mega Man X no ano de 2000X. Mega Man dando sempre uma aula de investimento a longo prazo. Fora isso, olha aí, chegou agora de última hora. No investimento a longo prazo, se você erra uma só coisa, já era. Assim como em Mega Man. Um errinho caiu no buraco, morreu. E é isso. Bom, deu um minutinho aqui, agora cara, Nath, vai lá. Vou adiantar que mandou bem, hein? Mandou bem, obrigado, agora. Agradeço. Você tá fazendo curso pra político? Cara, foda, né? Sei, pode ser. Tô estudando. Estuda direito, tem que ter habilidade da fala, então, né, cara? Dom da retórica. Bom, Bonatti, agora é contigo. Um minutinho, tá preparado aí? Sempre. Então vamos lá, um minutinho a partir agora, valendo. You heard the man, let's go! Cara, porque não só a música, mas Grim Fandango em si é perfeito para investimento a longo prazo. O jogo trata disso o tempo todo. O jogo, sempre num período de um ano, que já é um prazo meio longo, né? O Manny, a cada ano do jogo, ele investe em lugares como uma lanchonete que ele transforma num restaurante, numa floricultura merda que vira um negócio gigantesco. Ele sempre consegue investir, durante todo o jogo, em algo muito lixo, mas que você espera um aninho e vai estar gigante. Sem contar que a música, cara, Cassino Calaveira. Cara, você... tá investindo, você tem que usar seu dinheiro. Então você vai no cassino perder tudo pra depois investir de novo. Olha aí. É a melhor música possível para isso. Cara, puto que pariu, cara. Que tema perfeito pro Grim Fandango, cara. Porra, não, imparcialidade, aonde está? Não, você sabe qual que é o pior? Oh, e depois reclama que eu não sou imparcial, olha aí. Não, é porque ele explicou certinho. Isso daí é totalmente randômico, cara. Sim. Tipo... a gente faz a ordem, a gente não sabe o que vocês vão falar, muito sim, menos. Nem a gente tema... sabe, por sinal. Eu devo dizer que eu dei uma cagada agora, que essa música ia ser minha terceira. Se eu falasse qualquer uma antes e viesse esse tema, eu já ia deslogar aqui. E vocês, puderam presenciar... Deixa eu falar, não quero mais. Vocês puderam presenciar que a gente definiu a ordem das perguntas antes de vocês apontarem a música ainda. Olha, claro. Bom, pra gente trazer a nossa pergunta espontânea, eu vou deixar essa ordem pro Snake, por favor. Sua ordem de marcha aí, a ordem de marcha da pergunta espontânea. Ah, pois é, a pergunta espontânea vai ser, bom, que seja pro cabeça. Qual é o maior investimento que você já fez até o momento? A longo prazo? Tanto faz, o investimento. Que você fala, eu comprei tal coisa, eu fiz tal coisa lá no passado e agora tava refletindo, sei lá. Cara... hoje, quando eu compro quadrinhos action figures, eu penso que isso pode ser um investimento no futuro. É uma maneira de eu me sentir menos mal gastando tanto dinheiro com isso. Eu sei que eu nunca vou vender essa merda, mas assim, eu falo pra mim mesmo, cara, no futuro isso aqui vai valer muita grana, entendeu? E eu não vou vender. Você também pensa igual eu, tipo, quando eu vejo uma parada, sei lá, eu comprei um jogo que eu sei que talvez vá ficar meio raro, assim, aí eu sempre penso, porra, eu deveria comprar dois e deixar um lacrado, mas eu nunca faço e... Não, depois... Fica super caro, assim, eu, porra, eu tô com esse aberto aqui, eu não vou vender e não lucrei nada com isso, vacilo. Uma parada, você me lembrou agora, pegando esse tema de Copa do Mundo, uma coisa que eu faço desde 2006 e que eu sei que não serve pra nada, mas é a minha cabeça de maluco funcionando, é que quando eu colo a figurinha no álbum, eu guardo o verso, sabe aquele papel do verso? Pra se um dia, por algum motivo, eu resolver vender o álbum, talvez ele valha mais com o papel do verso. Mas eu não vou vender o meu álbum, então eu não sei por que eu faço isso. Cara, mas... isso é uma coisa louca, hein? Cara, você vai ter muito investimento a longo prazo, mas vai ser muito longo mesmo. Muito assim. Longo, né? Daqui a 3 gerações, quem sabe? Quando esse papel não existe mais, esse tipo de papel, aí ele vai ser raro, cara. Exatamente. Eu também tô nessa pilha, só que, tipo, o meu é com carrinhos da Hot Wheels, tá ligado? É verdade. Sim, sim. Tem alguns que eu olho, assim, que daí... É meu pai que comprou, assim, e deixou... Ó, eu comprei dois. Um você abre, o outro você deixa lacrado pra um dia você passar pra frente, né? Vender, sei lá. Eu que é justamente fazer... o da edição especial do Angry Birds. Tipo, deixa eu perguntar uma coisa antes, você continue. É, por exemplo, o cartão do telefone tem a tiragem. Tem a tiragem também nas embalagens pra mostrar qual que é a realidade dele? A Action Figure, eu sei que existe limitação. Elas são feitas em quantidade limitada. E algumas são em tiragem que você sabe, quando você compra, você sabe lá, tem lá o número 1 de 100, 1 de 1000. Tem umas numeradas, assim, mesmo. Algumas são numeradas. Eu tenho que pegar a box do Snake pra ver isso. Eu sei que, por exemplo, hoje eu tenho figures que hoje valem já mais do que eu paguei, do que o valor de caixa delas. Sim. Valem lógico que não é algo... Jamais. Jamais. Jamais. Nunca. Tá mais barato hoje. Não, mas assim, é coisa... Óbvio, não é nada de vou vender a 6 milhões de reais. Não, mas sei lá, 30 reais ele vale a mais hoje no mercado. Daqui a 100 anos, quem sabe, eu faço uma grana. Troca no apartamento. Então. Vai, é aquele maluco que mané é fundo de garantia, né? Mané é fundo de garantia. O cara tinha a primeira aparição do Superman no Action Comics. O cara vendeu lá por 900 mil dólares. Quem sabe um dia eu tenho essa edição... Que no futuro seja raro. Eu sei que não, mas não custa acreditar, né? Você tá ligado que HQ atual, assim, a gente compra, a gente nunca vai conseguir vender um valor desse, claro, né? Não. Nunca. É lógico. Que envolve muita coisa, a número 1 do Superman. É a única edição, tipo, muito cara até hoje. Mas isso é uma boa, porque a pessoa, quando me critica, pô, você gasta dinheiro com quadrinho, eu falo, cara, isso vai ficar raro. Eu sei que no fundo, eu sei que é mentira. Mas o cara, ele olha pra mim e fala assim... Um pouquinho você pode ganhar, né? Tipo, sei lá, quem comprou as primeiras tiragens do Sandman no Brasil hoje é a número 1, vale R$100, que na época era 60. Quanto? A mais barata que eu achei uma vez estava R$500, eu não sei se já mudou. Isso fazia uns anos. Porque normalmente quem tem essa daí tem todas as outras, então vende o pacote completo por R$1,50, R$2. Não, mas é coisa mais recente. Recentemente eu tava vendo por exemplo, Encadernado da Panini, que é da Queda de Murdoch, e a outra do Frank Miller do Demolidor, O Homem Sem Medo, os caras estão pedindo R$300, ela custava Sabe um investimento? Um investimento que eu fiz assim da minha mesma pegada foi com Magic, cara. Olha aí. Magic. Magic vale uma nota, né? Não, depende, né, cara? Porque você tem que saber o que comprar pra valer uma nota no futuro, né? Ah, não. Eu tô falando, tem alguns mais antigos e tal, que hoje vale uma nota, eu tô querendo dizer. Sim. O ruim também é que, tipo, você faz investimento, aí você olha assim, porra, tá valendo pra caralho. Daqui a 2 meses eu boto pra vender, então. Aí quando você vai correr atrás, bota pra vender. Tá saiu a nova edição e eles reimprimiram a sua carta. E ela deixou de valer R$100 pra valer um. Sim, não, eu comprei 3 cartas que uma galera se juntou pra importar. E cada carta valia R$20, essas 3 que eu comprei. Eu vou olhar hoje, tipo, $5. Eu... Merda. Melhor parar. Mas faz tempo, né? Faz tempo. O segredo, na verdade, é comprar todas as cartas. Sim. Alguma delas vai ficar rara. Em algum momento, né? Guardar uma ou de então, cada, né? Você realmente compra todas as cartas, porque daí você vai ter todas, daí você vende para os outros. Mercado, né? Você monopoliza o mercado. Você pega aquela Wizards, carta, né? Que é 50 centavos, você compra todas as delas. Não, o segredo é comprar o Wizard. Você vai lá, compra o Wizard... Aí você vai ter todas as cartas de Magic do mundo. Sim. Ah, Bonatti, agora contigo. Algum investimento que você fez aí? O melhor investimento pra você? Basicamente os mesmos que o dele, assim. Sempre que eu compro alguma coisa, na minha cabeça eu falo, não estou jogando dinheiro no lixo nessa estatuazinha desse tamanho. Não, ela vai ter um propósito. Um dia ela vai me deixar rico. Claro. Mas vai, né? Tem alguns jogos, meu. Tipo, eu descobri esses dias que o Xenoblade lá do Wii vale hoje uns $100. A galera tá pedindo R$300, R$400 aqui no Brasil, cara. É, então, aí que entra o negócio que eu falei que eu vacilo. Que eu comprei ele, acho que por R$115 no Submarino, numa promoção. Deveria ter, tipo, gastado todo o meu dinheiro nisso. Hoje eu teria triplicado. Exatamente. É o vacilo. Sabe o que tem que investir? Super Mario. Fita do Super Mario. Super Mario. Cara, eu fui procurar esses tempos, a piratinha já tá R$70. Eu, como assim? Oh, Super Mario World do Super Nintendo? Super Mario World, cara. Outra coisa, Pokémon. Oh. Investe em Pokémon, cara. É impressionante. O Pokémon, o Heart Gold, os caras estão pedindo R$300, velho. Caralho, peraí. Você não precisava explicar. Você só falava, investe em Pokémon. Pronto, acabou. Investe em Pokémon, cara. Ponto, né? Pô, certo. Daqui 15 anos a gente vai ver o Excel assim, tá ligado? Rico! O do Game Boy Color vale uma grana hoje, então? Sim. Cara, a fita, o Game Boy talvez não, mas o Pokémon, se a gente tiver um Pokémon original de Game Boy Color, você vende pra graninha. Pô, eu tô começando a cogitar vender o meu Heart Gold aqui, já que tá esse preço. Não, os caras estão vendendo R$300, assim, sem ninguém reclamar não, cara. Cara, espera uns 10 anos que triplica isso daí, triplica, vai pra 3 mil, aí você vende. Exatamente. Excel na Forbes como vamos mais milionários. Cara, qual que é o segredo do sucesso? Eu vendo Pokémon. Eu invisto em Pokémon. Quando sai um jogo novo, eu compro 120 edições dele. Isso ia ser uma volta na minha vida incrível, cara. Espero que aconteça. Pô. Mas, ó, uma coisa assim que eu posso considerar que o Excel vai concordar, desde que a gente tem um grupo de amigos que faça isso, é investir em board game, cara. Lógico. E também. Cara, é sem explicação nenhuma, é só investir em board game. Pronto. Sim, tá. Só isso. Bom, enfim. Vamos relembrar a música do Cabeça e também do Bonatti aqui pra galera, pra gente tocar e depois ir pro segundo round. Cabeça, música selecionada então, mesmo? O meu é o tema do Armored Armadillo, do Mega Man X, a versão do CD We Are Rockman. Olha aí. E Bonatti, olha só o que eu falei com a música. É a música Cassino Calaveira, do jogo Grim Fandango. Olha aí, então vamos lá. Pau na caixa quadrada e a gente volta com o segundo round. voltando pro próximo round, vamos começar. Eu não lembro quem começou. Papai. Eu, pode ser o Bonatti agora. Agora você puxa o Bonatti. Agora tu faz não, assim. Tem que ser, não é pode. Não, não. Aí foi eu de novo. Não, não é pode, cara. Porra. Ah, então vai, Bonatti. Qual que vai ser a sua música para o segundo round? Bom, já comecei com muita alegria, agora tá na hora de chorar um pouco. Peguei a música Far Away, do Red Dead Redemption. Olha aí, far engraçado. Away, que eu... Far Too Long, né? Aquela de Quebec, não? Não é essa aí, não. Far Away. Por favor. Essa aí. Não, Nickelback claro. Não. Pô, Nickelback até que é maneiro, cara. É, isso não. Mas talvez uma música não tão triste, mas na mesma pegada que eu escolhi é a música Apoteoses, do Journey, da trilha sonora de Journey. Ó. Oh? Graças a Deus não é a Apoteose do nosso carnaval, querido, né? Não. A frase da Apoteose, não é essa, Apoteose não. É uma baladinha aqui bem trash, né, Snake? Aqui do... Isso que eu ia falar, ainda bem que é da Apoteose aqui de Curitiba, cara. Sim, pelo amor de Deus. É a pior baladinha, assim, enfim. Bom, é que eu passei na frente, cara. É o famoso inferninho, não? Que vocês, porra. Não, inferninho é elogio. Exatamente. Pior que eu passei na frente é que lá cabe 800 pessoas, cara. Cabe. Tipo, porra. Calcule, cabe, né? Mocadinho deve caber, né? Bom, é que se algo traga o nosso tema. E o nosso tema é Rufem os Tambores. Não é isso. Pronto, acabou, é isso. O tema é Rufem os Tambores. Não. Rufem os Tambores. Música para um par de tambores. Não. Olha aí. Olha o brainstorm ao vivo aí. Bom. Poxa, eu devia ter ficado quieto e guardado essa pra usar. Porra. Tá, o tema é... Música para um trabalho escolar em cartolina. Meu Deus. Meu amigo. Agora vocês queriam que o tema fosse Rufem os Tambores, né? É. Cara, sei lá, viu? Nossa, velho, vocês me fuderam, assim. Bom, Bonatti, você que tá todo fudido, como você mesmo diz. Oh, agora... Você vai ter um minutinho pra explicar porque sua música se encaixou no tema bizarro. A partir de agora, valendo! Cara, por que ela se encaixa nesse tema? Eu acho que não tem... Tem poucas coisas na vida que me deprimem mais do que trabalho escolar. E quando mandam fazendo em cartolina, eu já sei que aquele trabalho de recortar e colar, que eu acho uma merda, me deixa tão triste quanto esta música. Eu me sinto um homem andando no deserto do Velho Oeste, não querendo ser enterrado lá como um Zé Ninguém, que é como diz a música. Porque, cara, é uma merda esses trabalhos. É tipo... Vocês, quando eu tenho isso atualmente, eu tive isso na faculdade recentemente, inclusive, eu me sinto de volta na pré-escola. Você tá na faculdade, o cara, recorta aquela revista e faz uma montagem aí. Aconteceu, cara, aconteceu. Caraca! Aconteceu. Peraí. Hã? Ah, não, vai, depois eu conto um caso específico. Vai, continua. Beleza. Então, quando me pedem pra fazer isso daí, eu realmente me sinto meio infeliz, cara. Tudo que eu quero é sentar, colocar uma música triste e... chorar enquanto eu faço esse trabalho de merda que uma criança deveria estar fazendo e não uma pessoa com mais de 20 anos de idade. Justo. Baseados em fatos reais. Baseado em fatos reais essa história, cara. Agora eu vou emendar. Penúltimo semestre de faculdade, o professor passou um trabalho pra gente fazer sobre licitações, né? Os procedimentos e tal. Ô, delícia, só que não. Tudo. É um saco. E a gente gastou uma aula inteira pra fazer isso. E eu perguntei se o trabalho mais bem feito é ganhar nota. Ele, sim, o mais bonito vai ganhar nota. Eu levei colagem. Eu desci na papelaria, eu comprei cartolina, canetinha e subi e fiz em cartolina e canetinha. Foi o mais bonito? Foi, como prêmio eu ganhei uma caixa de bombom. Cara, assim, eu vou dizer que isso é tão deprimente quanto a música que eu escolhi, então. Não, olha aí. Mas a caixa de bombom foi uma boa, caguei. Pelo menos teve recompensa. Bom, agora sim, cabeça agora é contigo. Você tá preparado? Ai, ai, ai. Não, mas vai, né? Vamos lá, um minutinho a partir de agora. Valendo! Vamos lá, trabalho escolar em cartolina sempre me lembra uma coisa, que é colagem com glitter. E quando você pensa no glitter, agora você pega a virada, ele tem a textura do quê? De areia. Areia que tá muito presente em Journey, 90% do cenário de Journey. Por isso essa música faz tanto sentido. Além disso, o que é um trabalho infantil, se não uma grande metáfora, algo que você não sabe explicar com muitas interpretações, assim como Journey. Então você tem que entender que, na verdade, Journey é uma grande colagem de uma criança. Porque você olha aquele jogo, você tem várias interpretações, você não sabe pra onde ir. Você começa a interpretar aquilo da maneira como vem na sua cabeça e sempre com o quê? Com glitter, que é areia, que une essa liga de trabalho infantil que é o Journey. Obrigado. cabeça do cabeça funciona, é genial. É tenso, cara. Você vai ganhar dinheiro com palestra, tô vendo só. Porra, ia ser bom, cara. Dá uma com grana. Palestra motivacional, pensa nisso. Exatamente. Sabe o que eu vi uma vez, cara, a respeito de palestra? Se você sabe, você faz. Se você não sabe, você ensina. E se você não sabe fazer e não sabe nem o que faz, você dá palestra. Dá palestra. E ganha mais que os dois juntos, sei lá, né? É, dependendo exatamente. Do caso. Excel traga a nossa perguntinha espontânea. E a nossa pergunta é: qual o pior trabalho em grupo que você já fez na escola? Na escola? Pode ser faculdade também? Pode ser. Pode. Não, Prangi, vai lá. Tipo, fiz muito trabalho em grupo merda, assim, mesmo, assim. Eu odeio trabalhar em grupo de modo geral. Mas um que, na verdade, o trabalho em si não ficou tão ruim, mas eu fiquei puto que eu tive na faculdade história, aula de história em quadrinho, né? Ó, oh, que massa. E pô, olha só. Acontece que eu não... Fazendo, a gente fazendo os cursos, tipo, cabuloso, direito tributário. Porra, é, administrativo. Sacal, assim. Aí o cara direito teve, empresarial. Aí o cara vai lá e faz quadrinho. Qual que é a sua tarefa? Ah, vai lá ler Cavaleiro das Trevas e faz a resenha. Cara, de história em quadrinhos. Esse mês você tem que fazer um resumo sobre todas as obras do... Frank Miller. Tipo, dos autores do Batman, tipo, ah, vai se fuder. Cara, não é bem assim, na verdade é pra você fazer a história em quadrinho em si, né? Mas... E se fosse, se o trabalho fosse bom o suficiente, a Marvel te contratava. Ah, porra, seria muito bom, né, cara? Não, mas então, a gente teve que pegar qualquer jogo ou coisa do tipo e escrever um roteiro de uma história em quadrinho nele. E por coincidentemente, eu fiz um roteiro pro Grim Fandango, eu fiz um prequel da história dele. Olha aí. E fiz direitinho e tal, só que acontece é o seguinte, eu não sei desenhar. Eu não sei mesmo desenhar, eu desenho pior do que uma criança que deveria estar fazendo trabalho com glitter. Acho que é por isso que trabalho cartolina também me deprime tanto, que eu não tenho nenhuma vocação pra qualquer coisa que envolva arte. Aí o que aconteceu? O trabalho era em grupo e cada um do grupo tinha escrito uma história e a gente tinha que dividir toda a parada. Então, a gente vai pegar o roteiro de um, a pessoa X vai escrever, vai desenhar, a pessoa Y vai colorir e a outra pessoa vai fazer os balões, sei lá. E assim, eu já fiquei puto porque... A desenhista do meu grupo... Só uma pessoa sabia desenhar de verdade no grupo. Então, teve que ser a história em quadrinho dela, porque senão ela não desenharia. Oh, aí eu tinha... O total da oferta e da procura, né? Sim. É o famoso dono da bola. Eu fiquei extremamente puto nesse trabalho, porque minha história, pô, eu tinha tirado uma nota boa e tava muito foda. Eu tenho ela guardada até hoje. Um dia alguém vai desenhar ela pra mim. Eu não. Aí eu tive que desenhar, eu tive que colorir uma história sobre World of Warcraft, cara, que eu não suporto, assim, não tenho saco pra MMOs. E era uma história muito merda, que eu não conseguia entender nada. E eu fiz, eu colori da forma mais ridícula possível, assim, que eu tava puto. Ficou uma merda, entreguei, assim, mas ficou muito ruim. Ela brigou comigo e eu caguei. Você coloriu fora do espaço, pintei vermelho, se for. Algumas partes sim, cara. Tem o orc de amarelo, vai tomando cu. Eu deixei pro último dia pra fazer ainda e eu fiquei fazendo em casa. Só que eu tipo, como eu não tenho nenhuma vocação pra arte, eu não tenho um tablet, eu não tenho nada desse tipo. Então eu fiquei colorindo no mouse, pra vocês terem uma ideia. Esse orc aqui vai ter bolinhas roxas, porque eu caguei pra essa história, filha da puta. Não sou eu que vou colorir. Eu fiquei muito puto. Eu vou colorir do jeito que eu quiser. Se foda vocês. Vou colorir pra cima da Mônica. O céu Simpsons é amarelo e tá aí fazendo sucesso, né? Então. Bom, Bonatti, ó, fala com esse cara aqui o dia que você precisar. É Manuel Braga. Bom, ele vai desenhar meu Grim Fandango? É só conversar. Por que não? Bom, cabeça, qual que foi o seu pior trabalho em grupo que você fez estudando? Eu vou dizer assim que ele não é o pior trabalho, no caso, como foi o do Bonatti. Né, de fazer trabalho merda, mas é porque eu me lasquei. Foi mais ou menos assim. No ensino médio, a minha escola tinha um projeto, que era um grande projeto, que valia, sei lá, 70% da sua nota, onde era um trabalho escrito. Aí você tinha que fazer um stand de apresentação, como se fosse um grande evento, e apresentação em PowerPoint, slide em sala. E o stand que fizesse mais sucesso ganhava um bônus na nota, né? Uhum. E o meu trabalho, e os temas eram escolhidos pelos professores. E o meu professor escolheu o quê? Mahatma Gandhi, como tema. Tema que tem apelo zero comparado com, sei lá, Beatles, que era o outro tema, entendeu? Então ele falou, pô, o que a gente vai fazer pra conseguir atrair gente? A ideia foi, vamos vestir o cabeça de Gandhi. Então, rasparam a minha cabeça. Então eu fiquei pelado, me enrolei com lençóis e fiquei no stand. Peraí, pelado mesmo? Que é isso, cara? Ali, não, amigo? Não, só de cueca enrolado em lençóis, né? E aí fiquei lá o dia inteiro tirando foto, fazendo pose de Gandhi, Mahatma Gandhi, durante um dia inteiro, né? Assim, foi um mico. Eu fiquei careca por um tempo, mas a gente ganhou. Corajoso. Justo. Cosplay dando nota aí, ali. É, cosplay de Mahatma Gandhi. Quem fez? Nunca vi. Nunca vi evento de anime o pessoal de Mahatma Gandhi. Nunca vi. Inteiro. É porque ninguém produziu um anime muito bom ainda sobre Mahatma Gandhi. Mas não aquele do Avatar? Também. O Avatar é uma... Não, mas ele é uma espécie de referência ao Mahatma Gandhi, a tribo do ar, que são os carequinhas. Sim. Tal. Mas... é isso aí. Vamos lá, agora Snake, você, alguma lembrança trágica aí com trabalhos escolares? Cara, eu não tenho boas lembranças da escola, escolar, né? Tá, detesto a escola. A escolar em si já é uma lembrança de merda, né? Já, porque tipo, eu esses dias tava pensando, pô, o que que eu lembro do meu tempo de escola? Não lembro, cara. Eu acho que foi um período tão... que eu apaguei assim, sabe? Não, shift del, sabe? não vou lembrar. Talvez o Excel tenha isso. É você estar na faculdade de direito e você tem que fazer trabalho manual. Filha da puta, ninguém escreve. Ah, é. Escrita. Ninguém, não há pessoa no mundo. Aí você tem que ir lá passar o livro à mão. Ah, filha da puta. Nossa, cara, não é sacanagem isso, cara. Te falar que quando eu tava na faculdade eu ficava muito puto quando o professor passava texto, então eu mandava resumir o texto do Xerox. E galera, o professor chega na sala. Galera, tem um texto no Xerox e eu quero que vocês me entreguem um resumo. Aí você chega lá, a porra do texto tem 20 páginas. Não, e é 20 páginas daquela de Xerox, que é 20 páginas do livro aberto, sabe? É duas páginas por folha. É duas páginas juntas, é uma página referente a duas do livro. Puta, que inferno. Ó, Bonatti, nunca reclama da sua faculdade mais, tá? É. Qual foi o seu pior dia? Ah, o dia que eu tive que pintar um quadrinho do World of Warcraft. É, droga, tipo... Não, assim, não foi meu pior trabalho em qualidade, assim, mas foi um que me frustrou porque eu não queria ter feito essa merda, né? Mas explicando, agora eu lembrei. Vocês falaram de faculdade, eu lembrei do trabalho. Era tipo, você tinha que fazer um robozinho que calculasse a área de uma chapa lá que não era regular, né? Então tinha uma superfície lá que você tinha que calcular de algum jeito. Beleza. Aí, final das contas, tava eu e um cara só e apareceu os quatro assim no último dia. Aí, vamos fazer não sei o que, não sei o que, não sei o que. Galera aproveitadora, né? É, daí eu mandei eles a merda, daí eles fizeram o grupo deles, cara. Então, tipo, essas paradas assim, irrita pra caramba, que todo grupo tem, cara, toda parada tem. E teve uma outra vez, né? Não, encostado. Sim. E teve uma outra vez, cara, que a gente tava fazendo o projeto, o PI, pergunta pro Ira que ele tava nesse dia. Sim. Um abraço. 95% do trabalho feito. A gente tava empenhado assim, só fechar, finalizar assim, tá? Fazer a perfumaria do negócio. Sim. Chegou lá, o cara, ele olha pro HD do computador, onde que tava tudo salvo, e a gente, esperto pra caramba, não fez o backup. Olha aí. Puta. Ah, eu gosto desses caras. Adoro esse, hein? Ai, cara. Não, o backup tinha. Ai, delícia. Só que o backup tava com 75% de tudo, né? Aí, até que uma bela hora, o cara olha assim, ah, sabe a Didi, do Dexter? Esse botão que faz? Esse botão? Não, se fosse só o botão, tudo bem, porque às vezes salva nessa hora de apertar o botão. Por que esse cabo tá na tomada? Não, ele olhou assim, nossa, um HD, a plaquinha dele, enfiou o dedo na isso. Placa. Não, pera, ó. Ai. O cara, ele estudava com vocês, isso? Esse cara que fez isso? Sim. O cara entra numa faculdade de engenharia mecatrônica e não tem essa noção básica. Puta, peraí, vai tomar. Sim, ele vai lá, como ele entrou, o dedo, né, cara? Peraí. Não duvidem da incompetência ali. Exatamente. Não, nunca duvidem da humanidade, né, cara? Ela sempre te surpreende. Sim. Olha só, depois disso, mas certeza que ele nunca saiu, né, da faculdade. Ele tá lá. Ele mudou, foi pra medicina. Ah, beleza. Aí agora ele vai enfiar o dedo no coração do cara. No coração, pá, matou o maluco. Ô, cabeça, colabore comigo. Quantas pessoas você viu que entrou contigo na faculdade de direito que não faziam ideia do que era direito e não gostavam de ler? Tem maluco que não sabe escrever, velho. Exato. Tá de sacanagem, velho. Isso acontece, eu não consigo entender. Só pra encerrar a história, tanto que a gente gerou um termo do potencial de merda. Ah, é o potencial. Que é calculado em fernandésimos por segundo ou fernandésimos por metro quadrado. Então depende do estrago. Então a gente calcula dessa maneira. Por área, né? O cara causa média em área. É. Sim. Ô Zabuzeta, e qual foi o seu pior trabalho? Olha só, fazer física já não é uma coisa tão agradável assim, se você não gosta de encarar os números ou a álgebra de tal maneira bonita assim. O número não é o problema, o problema é a letra. Sim. São sinais, né? O número tá ok. E um dos motivos... Eu lembrei, quem que foi o idiota que colocou o alfabeto na matemática? É, colocar letra, né, cara? Eu ia bem até colocar letra. Colocou letra, eu comecei a me ferrar no colégio. Uma coisa assim que todo mundo sabe, que eu não tenho habilidade quase nenhuma pra dar aula por conta de dislexia. Fico mega nervoso, chego a suar, assim, nos momentos que eu tive da aula. E a gente teve que apresentar um grupo dando aula com um experimento que a gente montou pra determinar o potencial de uma mola. Olha só que bosta. E a gente teve que explicar isso na frente. O resultado é ela pula. Não, não é exatamente isso. Era pra determinar lá. É, enfim, tinha um monte de parâmetros lá pra gente fazer isso. Só que o grande empecilho pra mim foi a questão de ter que explicar pra todo mundo. Porque, sabe, que eu sou mega nervoso, falo mega enrolado, travando, dislexia. Então o professor só falou, olha, para com essa porra aqui agora. Depois você me traz de algum jeito o relatório disso, que eu não aguento mais você falando aqui na minha frente. O cara tá 25 minutos, ele não tá na primeira linha, né, velho? Sim, porra. Não, e era em grupo, assim, porque tava eu e o Will. O Will mesmo fez esse trabalho comigo, cara. E o Will mega experiente na aula, mas eu tinha que falar alguma coisa, senão só deixava nas costas dele, né? Mas em questão do aparato experimental, eu mesmo que montei, assim. Tipo, a gente correu atrás e montou. Mas foi foda, cara, que eu sofri dentro da turma. Eu passei por algo meio parecido quando eu estudei, há muitos anos atrás, teoria musical, né? Sim. E teve um dia que eu tive que... Tipo, a aula foi... Você sorteava um papelzinho com alguma das paradas que a gente tava aprendendo na época. Tinha que ir lá na frente apresentar e explicar. Dar uma aula sobre esse negócio pra todo o resto da sala. Só que eu ia pra essa aula com um amigo meu, assim. E a gente meio que... Acionou o alarme de alguém aí. Aqui de casa. É, o Excel. Tá funcionando. Tá de boa. Tá de boa. E a gente meio que tinha enchido a cara antes da aula. Ó, que maravilha. E aí eu peguei logo a parada que eu não tinha ideia do que falar, mas eu não tinha ideia mesmo, assim, foi o negócio que eu menos estudei, eu tava bem louco lá, subi na frente da galera, comecei a escrever na lousa qualquer coisa, cara. Qualquer coisa, olhei pra eles, falei, então, é assim. Aí eu travei, olhei pra baixo, olhei pros lados e falei, ó, não tenho ideia. E sentei, simplesmente. Não tenho ideia do que eu tô falando aqui. Isso aí. Tem um caso que é mais ou menos assim, só que a culpa não foi minha, ao contrário do Bonatti. É o meu caso. Era mais ou menos assim. Era essa culpa não foi minha, cara. Não, ok. Foi da bebida. Ué. Bebida. Claro. Era um trabalho de química, a gente tinha que falar de um desses filhos da puta dos químicos, e era em slide, né? E aí eu tinha feito um slide básico, só com um tópico, e eu mandei pra menina que ia finalizar, porque ela falou, não, vou colocar umas paradas aqui, um fundo especial. Eu falei, tá bom, depois você leva no dia. Idiota, eu não pedi pra ver antes. Quando eu cheguei, a menina, tipo, fez 36 slides de texto. E eu falei, caralho, não foi isso que eu coloquei. E aí eu ficava, pode passar. Que foda. Pode passar, pera... Pode passar. Não, esse aqui não tem nada. Pô, eu não sabia o que falar. Colocou texto. Ia ler a porra do slide, velho. É. Menina, me fudeu nesse trabalho. Filha da puta. Bom, Tadinha. Vamos lá, então, acabar esse round aqui com as músicas. Bonatti, relembra sua música, por favor. A minha música foi a Far Away, do Red Dead Redemption. Sim, e olha só, agora inverti. Cabeça. E a minha é a música Apoteoses, do Journey. Da trilha sonora do Journey. Olha, então vamos lá. Pau na caixa codado e vamos pro nosso último round. Alive again, pushing Então, galera, depois da nossa segunda escolha dos convidados, temos o último round. Oh, senhores, por favor, apresentem suas músicas. Vamos lá, cabeça, contigo. Sua última música? A minha última música é a música Pirates Beware, do Assassin's Creed 4 Black Flag. Ó, boa escolha, hein? Sim. E, Bonatti? A minha última música é uma versão de uma banda que chama Critical Hit, da música tema do Tetris. Oh, Tetris de novo, hein, olha aí. Aqueles assim, já não foi essa? não foi essa. Essa já foi? Não foi essa. Não, só pra ter certeza, porque já teve uma do... Uma versão do não, foi da... do Tetris, mas... A Tetris. Essa versão é melhor. A Deb escolheu Tetris. Sim, mas não foi exatamente essa música. Bom, eu vou trazer o nosso tema aqui, Rufa os Tambores. Música para o último capítulo do seu livro favorito. Então, cabeça, você tá preparado? Cara, sei lá. Eu não sei nem qual é o meu livro favorito, cara. Aqueles caras, eu nem leio, né? Eu nem sei ler, não sei... Bom, vamos lá. Um minutinho a partir de agora, valendo. Quando você termina o seu livro favorito, A sua principal atividade depois disso é fazer o quê? Chorar. Porque você chora muito. Porque aquele livro terminou, aquela experiência se fechou, personagens morreram, personagens terminaram felizes. E o que são lágrimas do que águas salgadas, assim como aquela que os piratas navegam? Olha aí a grande virada que eu consegui fazer. Deus! Entendeu? Além disso, olha só, os piratas são símbolo de histórias, grandes aventuras. Se você ler o Watchmen, você sabe que o que bomba no universo de Watchmen é pirata. Então essa aventura, esse sentimento de continuidade, esse grande épico que são as histórias de pirata, elas simplesmente são a amálgama do que é um livro favorito, o sentimento de ler algo bom. E é com essa frase meio sem sentido que eu fecho o meu argumento. Boa. O cara vai longe, meu. Caralho, velho. Bom, agora é contigo, Bonatti, tá preparado? Porra. O pior é que eu vou escutar esse depositado e falar, cara, que merda que eu falei, velho. É sempre assim, cara. Eu tava falando, né? Cara, relaxa, você não medita, então tá tranquilo. Então. Vamos lá, então, um minutinho a partir de agora, valendo, Bonatti. Cara, você acabou de ler o seu livro favorito, seja lá qual ele for. Você está feliz, na verdade, porque aconteceu algo incrível pra ele virar seu livro favorito. Algo que te faz querer dançar. E nada mais dançante do que a música do Tetris, que você quer ficar ajoelhando e dançando igual um russo maluco. E talvez até chutando as coisas enquanto faça isso, porque isso torna tudo mais feliz, porque você terminou seu livro favorito e você quer chutar tudo. Falei. E tomar vodka pra comemorar que você terminou o seu livro favorito. Você sabe ler, né? Porra! Você sabe ler. Você toma vodka e depois tenta ler outro e não vai conseguir porque vai dar merda. Então você continua no seu livro favorito, na sua vodka e na sua música do Tetris. Olha, é o seu favorito porque você só leu um, né, cara? Porque depois você bebeu e não conseguiu mais ler nada. Não consegue mais. Ah, muito bem, muito bem. Bom, eu vou trazer aqui a pergunta espontânea. Eu coloquei uma só como livro, mas vou estender pra HQ, enfim. Qual o livro ou HQ mais legal, o mangá também entra nesse caso, mais legal que você leu recentemente? Você abriu só uma pequena brecha, né? Sim, é porque... pouca coisa. A galera coisa. Tá falando de livro, então, cabeça. Putz, deixa eu pensar, cara. Livro é muito difícil, né? Porque tem muita coisa. Eu vou dizer aí, talvez, o livro como favorito eu vou colocar mais pela infância mesmo, pela experiência. Eu vou colocar aqui toda a sequência de Harry Potter. Foi algo que eu comecei a ler muito moleque. Assim, minha mãe lia pra mim quando era moleque. O primeiro livro saiu, eu mal lia direito. E eu fui crescendo junto com essa franquia, né? Então eu não consigo desvincular o Harry Potter favoritismo. E só pra deixar aí, vamos colocar como quadrinho, cara, eu gosto muito, eu sou fanboy do Lanterna Verde. Sim. Eu vou colocar, talvez, o arco que eu mais gosto, que é o Renascimento, que o Geoff Johns escreveu, que foi quando ele trouxe de volta o personagem e começou a grande fase que ele escreveu durante 10 anos com o personagem. Bacana. Bom, e Bonatti? Bom, escolher um livro só pra mim é muito treta, mas, assim, eu já vou direto pra um escritor, então, eu sou muito fã de Stephen King, a gente até gravou um cast sobre ele há um pouco tempo atrás, né, eu vou colocar o último livro que eu li dele, na verdade, porque eu acho que é mais fácil assim, já que você falou coisas recentes. Pode ser recente. Que é o Sobre a Redoma. Que lançou aqui é no Brasil. É o Simpsons. É o Simpsons do filme, né? Eu pensei a mesma coisa, cara. Mas teoricamente ele começou a escrever esse livro há 20 anos. Mas ele ficou bolado quando saiu o filme e o livro ficou. Ele falou, porra, tá de sacanagem, ficou. Né? Tu tinha 20 anos escrevendo a parada. pra compensar agora, também tem uma série ruim desse livro. Tem o Hank, do Breaking Bad, ele é um policial de novo. Me deu mó... É, mas ele é tipo o policial vilão do livro, né? Me deu mó... Caralho, o Hank fazendo vilão vai ser foda? Não, uma bosta. Olha, uma bosta. E HQ, cara, porra, eu sou fã pra caralho de Sandman, né? Então, qualquer coisa de Sandman que você ler vai ser incrível. Eu ainda não li ainda Sandman, então eu tô devendo, mas faça ainda... isso. O e foda ainda... é comprar. É, exatamente. Tá palcado, encadernado, é pesado. É o que me trava por enquanto. É, mas vale a pena, cara. Vale muito a pena. Não, realmente vale a pena. Altamente recomendado. Sim, Excel, agora é contigo, cara. O que você leu de recentemente e o que você mais curte aí das mídias? Eu não usei o recentemente, mas fica aí. Mas tanto faz. Cara, ó, recentemente, eu li o último da Guerra das Canções de Fogo e Gelo, né? Sim, Crônicas. Tô lendo primeiro. Fogo e Gelo. Comecei o primeiro esses tempos. É, foi muito bom, eu gostei bastante. Tipo, o livro realmente... Eu não esperava tanto no quinto livro. E o quinto livro é show de bola do início ao fim. Assim, isso foi esse é foda. Dança dos Dragões, esse? É isso, Dança dos Dragões. Sim, eu tô no terceiro, Cara, quero terminar o quanto antes, porque tá acompanhando praticamente a série a princípio, né? Eu sei que na série tem uns detalhes do quarto e do quinto, mas eu quero chegar no quarto e no quinto, assim, tipo, principalmente o quinto, cara, que esse título já atrai muitos olhos pra ele, né, cara? Cara, te falar que é muito foda mesmo. Sim. Agora, campeão de todos os tempos, melhor de todos, impossível não concordar com a cabeça, Harry Potter, eu sou fã incondicional de Harry Potter. Cara, marcou pra caralho, porque eu cresci junto com o livro também, então... Eu devo muito a Harry Potter, porque eu basicamente comecei a ler coisas que a escola não pede por causa de Harry Potter. Eu também, tô nessa aí, cara. Eu achei um Harry Potter no braço sofá da minha irmã, assim, tipo, que ela nem... Na verdade, agora é meu, porque ela não leu. E, cara, eu comecei a ler, eu falei, caralho, cara, essa parada é muito louca aqui. Aí eu comecei. Enfim. Bom, Snake. Então, eu não leio. Olha aí. Eu monto robô. Se eu monto robô, eu sou melhor que vocês que leem. Posso falar? Nem isso, cara. Nem isso. Mas enfim, vamos passar essa parte. Mas um livro que eu, muito tempo atrás, numa galáxia não muito distante, eu li, cara. Era Dias Melhores Virão, que é aquela coisa assim meio... Coisa brasileira, tá ligado? Filme brasileiro só fala de três coisas, né? Cachaça, futebol e... Violência, sexo e sexo, de novo. Então, é uma história de um piá que... Se envolve no mundo de violência e sexo. De violência só, né? Daí ele acaba indo pra Febem, né? Cara, achei muito, muito bacana, assim, sabe? Depois tem todo esse trajeto dele, que faz tanto tempo que eu não li, mas foi um que ficou na memória, assim, sabe? Eu pensei que você ia trazer, tipo, árvore que dava dinheiro, assim, da coleção Vagalume, tá ligado? Livros das antigas. Coleção Vagalume é fantástico. Cara, obviamente eu tô aí junto com o Excel nas Crônicas de Gelo e Fogo. Tô no terceiro livro, já tô, o quê? Um terço do terceiro livro. Eu espero até o final do ano acabar com todos. Tá tenso, mas é foda. É bem bacana. Mas meu livro favorito de todos os tempos, cara, de longe, que eu li 4 vezes já, é o Silmarillion. De longe, cara, porque eu adoro esse livro, cara. Ele é... Seu marido? O seu marido. É o 20 mil léguas submarinas, esse que ele tá falando, Júlio Verne. O Silmarillion, cara, é excelente, cara. Puta que pariu, é o meu livro favorito. Tanto que eu tenho muita vontade de fazer tatuagens de vários personagens que tem lá, porque, cara, puta que pariu, é só personagem de tesão, só, tipo, não é só personagem que é fodão, personagem que é filha da puta, assim, tem muita coisa. Embora no Tolkien tem tanta essa questão de personagem filha da puta igual tem no Crônicas de Gelo e Fogo, por exemplo. Não é verdade? Todos são, né, na verdade. É, todos são. Crônicas de Gelo e Fogo. É, todo mundo lá não é positivo ou negativo, tem sempre meio termo, né? Tons de cinza, olha aí. Exato. Utilizando livro. Não, não livros. Não falei isso, cara. Porra, a obra literária é tão boa, grande clássico. 50 tons de gelo e fogo? É, 50 tons de gelo e fogo. Bom, então, cabeça, relembre a sua última música pra galera. A música que eu escolhi para fechar foi a música Beware the Pirates, do Assassin's Creed 4 Black Flag. Vamos lá agora com o Bonatti. Tema do Tetris, feita pela banda Critical Hit. Bom, vamos lá. Pau na caixa quadrada, a gente volta com encerramentos. Thank you. Bom, vamos encerrando aqui mais um episódio, a última semifinal, dessa vez aqui. Vamos ver quem vai pedir os votos para enfrentar a Debs na final, já que a Debs foi a... Foi eleita a campeã. Finalista já. A campeã. Ela já é campeã, a gente só tá tentando definir quem que vai pegar a prata, né, hoje, na verdade. Ela fez apelações absurdas em todos os rounds, então eu tô achando... Sabe o que vocês estão de sacanagem? Eu vou botar aqui meu momento polêmico. Olha, tava ouvindo o último episódio da Debs, e vocês ainda abrem a possibilidade de ter câmera. Vocês estão de sacanagem, né? Já não basta colocar a chave de Pepe, que quer colocar câmera na parada, velho? Vocês estão de sacanagem. Sinto favorecimento. Não, só porque a Debs é do papo de noob também. Não, enfim... Não há nenhuma influência nesse estilo. Ela não é prata da casa. Não é assim que funciona. Ela só é a única mulher desse bando de cueca, né, velho? Fala assim, tem a Bia vai ficar ofendida. Não, ela participou do Blog Versus, né? É verdade. Sim. Bom, então, antes de pedir pra vocês pedir seus votos, eu vou relembrar pra galera de onde você vem, cabeça. Eu venho lá do Projeto X Podcast, um podcast que fala sobre cultura pop ocidental, oriental, falamos de videogame, quadrinho, falamos sobre novela, falamos sobre mangá, falamos sobre tudo que você pode ter ideia. Um podcast que, pra vocês terem ideia, às vezes tem convidados ilustríssimos. Tem grandes convidados, como por exemplo o Zabuzeta, o Excel e, claro, por que não o Snake. Sim, né? Oi. Também. Todos já participaram lá, o Zabuzeta falou de How I Met Your Mother, o Excel e o Snake participaram falando lá sobre a franquia Lego nos videogames, né? Olha aí. Muito, muito, muito bons podcasts. Então acessem lá www.projetox.com.br. É isso? Exatamente. Não. Projetoxpodcast.com. Eu já não sei mais, vai estar na postagem, vai estar em algum lugar aí. Eu não sei mais o site. É, eu não sei mais, peço desculpa. Tranquilo, gente. E Bonatti, relembra pra galera de onde você veio. Então, eu sou do site drinkandplay.com. Lá também falamos sobre tudo, qualquer coisa, teoricamente baseados mais em games, mas no podcast mesmo nós falamos pouquíssimo sobre games, fazemos live streamings. Temos dois podcasts lá, na verdade, né? Um sobre cultura pop em geral, ou bebedeiras, ou qualquer coisa que der na telha. E outro que teoricamente é quinzenal também. Tudo é meio teoricamente naquele site, que sabe como é, né? Nessa. É foda. Que esse é baseado em joguinhos, sou eu e o Johnny, o vencedor do último campeonato aqui, do Versus. Sabe meu nome? Olha aí, protesto! Sei. Esse cara! Que é isso? Eu sei o nome do vencedor, Johnny. Ele está lá. Vamos lá ouvir mais ele. E breve novidades no site, fiquem atentos. Em breve, semana que vem, primeira mão, já falando aqui. Fiquem dando F5 no site, toda hora. Fiquem dando F5, que não... Façam isso! Principalmente no domingo, gente. Faça isso. Ó, gente, aqueles que adoram uma teoria da conspiração, não querendo falar nada, mas uma finalista é prata da casa, o outro que tá concorrendo a final já convidou todo mundo do Blog Versus pra participar do podcast dele. Eu não sei, né? O outro tem o vencedor do último, olha aí. A gente tá correndo atrás do bicampeonato aqui. É. Não sei, gente. Eu acho assim que essas semifinais foram armadas. Cara, tipo barraca, assim. Enfim. Nossa, essa foi abaixo do seu nível. Bom, agora sim, 30 segundinhos pro cabeça pedir os votos pra galera. Vamos lá, cabeça, valendo. Vamos lá. Eu sei que vocês têm que votar em mim, por quê? Porque eu sinto, eu tenho certeza, o destino disse pra mim, eu vou contar essa história no próximo episódio, que eu sou o único aqui capaz de acabar com a hegemonia da pepeca da Debs. Eu sou o único preparado e treinado, moldado durante toda a minha vida pra vencer a Debs. E já tenho planos, já tenho algo inédito, algo que nunca aconteceu na história do Blogverse, preparado para a final. Então vocês só têm que votar em mim se vocês acreditam no nosso... Nós, rapazes, temos o poder também. Não sejamos escravos da pepeca. Câmeras absurdas. Olha aí. Então votem em mim, me ajudem a vencer a Debs na final. Olha aí. 30 segundinhos, fechou aqui agora. Boa noite, seus pedidos e votos. Bom, eu vou ser bem pedinte como da última vez. Eu lembro, eu falei que eu precisava de dinheiro pra gravar meu CD. E que aqui eu ia conseguir, ganhando a primeira etapa, eu já ganhei uma parte dele. Estou gravando o EP, olha só. Preciso da ajuda de vocês. Nossa, peraí. Conta pra nós como é que funciona isso. Peraí, vocês estão pagando provisório? Eu não recebi nada. É parcial o pagamento? Como assim? É, cara. Você não recebeu, não? Qual é essa aí? Eu acho que você deve sair. Então, nem competir a terceira parte, hein? Desiste aí. Será que já tava montado? lesando aí. E tem outra. Entrar. Ainda tem também o tapão na cara do Bruno Gatto, que todos os ouvintes querem ver, porque, né, ninguém gosta dele. Mas, e... peraí, mudou do... Não, o Heitor já vai ganhar o dele, assim. Ah, sim, ô louco, que isso? Mas agora, pra dar no Bruno Gatto, que, tipo, as pessoas... Tipo, muita gente odeia ele. Eu adoro isso. Acumulando as pessoas. A gente também dá um tapão na cara do Bug, se for... Vocês querem isso? Vocês querem tapa na cara? Não, só vez já foi, Lucas. Só vez já foi. Não, aqui, ó. Gente, que isso? Violência? Incentivo à violência? Que absurdo. Mas pode dar esse tapa na cara do Bruno também. Vai ser... Enquanto passa, ó, já abriu a possibilidade de webcam, ó, então... 10 segundos. Hã? 10 segundos. Ah. Já abriu a possibilidade de webcam na próxima, então vai ser ao vivo na gravação do próximo, se for webcam. Tapão na cara do Bruno Gatto enquanto eu mostro os mamilos. Olha aí! Nossa, apelei, senhora, apelei. Cara, gente! Meu apelido não é teta à toa. Só havia apelações na final, cara, nessa semifinal. Essa semifinal tá de tocar o terror aqui, cara. É a Debs que colocou esse nível de apelação lá em cima, cara. Dá mais. Tava todo mundo amigo, tudo legal, né, cara? Não, no outro blogverse era tudo brother, não sei o que lá, não sei o que, vamos jantar lá em casa qualquer dia, aí ela vem e põe essa Sasha Grey, caralho. Você fala, porra, tá de agora sacanagem. Tapa na cara e mamilos, cara. Exatamente. É isso que virou o blogversus. Mostrar mamilos, olha aí. Olha, na imputaria, como tudo no Brasil. Olha, e o resultado vai ser apresentado num podcast nosso, não vai ser divulgado, assim, no Facebook e afins. Afinal. Pra gente poder fazer e de preferência com todos com os dois finalistas participando, né, pra gente, sim, fazer um negócio bacana. Fazer tipo Big Brother. A flor da cerejeira brota no Oriente, então quem sai é você. Sabe como é? Faz um poemazinho. Caraca, não, pra ser cá, bacana. Vem do lado de fora. Entendi. Eu acho que eu entendi. Eu acho que... Bom, vamos encerrando aqui mais um podcast. Se você tá ouvindo no SoundCloud, você veja na descrição desse áudio, né, que tem todos os links pra votação, pra você acessar tanto o Projeto X Podcast, tanto quanto o Drinking Play. Se você tá ouvindo a gente no YouTube, dá uma clicada na descrição do vídeo, você vai ver todos os links também lá. Deixa o curtir aí, favoritem o... Enfim, dá pra fazer um monte de coisa aqui no canal, tanto no SoundCloud. E lembrando, se você tá ouvindo no YouTube, você não tá ouvindo as músicas completas, porque o YouTube limita a gente fazer isso. Então, ouça a versão completa clicando no link aqui na descrição desse vídeo. Se você tá ouvindo no rádio, aconteceu uma coisa muito foda aí, tipo, o Level Mais foi contratado por alguém. Isso é foda, entendeu? Sim. Tá foda. Se você tá ouvindo isso no rádio, esse foi o primeiro e último que você ouviu no rádio, porque a gente ficou rico e a gente não precisa mais disso. É verdade. Cara, acho que o rádio não dá mais tanto dinheiro, não, tá? Só pelo contrário, a procura pelo rádio diminuiu de pessoas que não trabalham no rádio, rapaz. Agora aumentou a oferta. Olha só, então... Tem vagas no rádio. Bom, então finalizamos por aqui. Até a próxima edição. Nos vemos no próximo level. Tchau. Tchau, gente. Falou, pessoal. Tchau. Falou.